Pior de tudo é que você não muda, né? Portas em automático, senta do meu lado, aperta o cinto, isso é fantástico. Hoje eu só quero mais de tu, beijando tua boca, o pôr do sol de cima é mágico. Horas e horas e horas na frente do espelho, pergunto pra mim o que que eu acho de tal roupa. Não é possível que ela tá me perguntando isso, tu é linda de qualquer jeito, deve tá ficando louca. Cobre teus olhos, tu perguntou vamos pra onde? Caxias barato, vamos pra Londres. Graças a Deus agora que dinheiro não falta. Verdade é que o que me mata é quando eu te vejo de longe. Sorriso que eu não tinha visto ainda, cheirosa como eu nunca vi na vida. Já te disseram que nós dois combinar, pra eu fazer parte da tua vida é só tu me convidar. Posturada, posturada, delicada. Então como quem não quer nada, esse meu porradão de ouro enfeitou tua pele dourada. Disse que eu não valho nada, fala sobre mim com as amigas de madrugada. Só tu que não acreditava naquela história que desde o começo eu te contava. Falo de vida, falo de nós, falo de mim, falo de tudo. Falei bonita, amo tua voz, lembra de mim, te quero muito. Falo de vida, falo de nós, falo de mim, falo de tudo. Falei bonita, amo tua voz, só imagina nós pelo mundo. Sabe o jeito de me conquistar, hoje o que eu quero é viver. Nunca imaginei onde isso ia dar, olha onde nós tá, bebê. Você sabe o jeito de me conquistar, hoje o que eu quero é viver. Nunca imaginei onde isso ia dar, olha onde nós tá. Eu não quero esses caras que fingem que sabem me entreter. Preto, o que eu gosto muito é que quando cê chega já diz vim ouvindo você. Presa nos seus olhos, engraçado que me remete à liberdade. Mesmo não sendo óbvio, o que me pega é que tu acerta nos detalhes. Já tá na cara, já tá no sorriso. Sei que tu é tralha, eu adoro um perigo. Onde você for, baby, eu vou contigo. Barcelona, Paris, o mundo é nosso abrigo. Falo de vida, falo de nós, falo de mim, falo de tudo. Falei bonita, amo tua voz, lembra de mim, te quero muito. Falo de vida, falo de nós, falo de mim, falo de tudo. Falei bonita, amo tua voz. Só imagina nós pelo mundo.